A ousadia dos criminosos em ações de assaltos à residência em Foz do Iguaçu tem se tornado uma dor de cabeça para as forças de segurança. E um grupo de homens agiu na noite de ontem por volta de 21 horas em pleno centro de Foz do Iguaçu. Em uma residência na rua Edmundo de Barros, criminosos entraram de armas em punho, renderam a família e tentaram levar uma caminhonete S10 de cor branca com placas do Paraguai. Segundo informações repassadas à rede de viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil, os criminosos estavam apoiados por um veículo de cor escura com teto solar. A ação dos criminosos foi rápida e, ao que parece, eles mantinham monitoramento das informações e comunicações da Guarda Municipal e da Polícia Militar por rádio, porque assim que foi dado o alerta de roubo na área central, eles abandonaram a cena do crime, tentando fugir com a caminhonete. Quando a placa da caminhonete foi divulgada na rede, eles abandonaram o veículo e fugiram no automóvel que dava cobertura. O veículo, com um dos vidros quebrados, foi abandonado na rua Marechal Floriano, esquina com Jorge Sanvas. O proprietário do veículo foi levado até o local por guardas municipais e a equipe do pelotão de choque, que recuperou a caminhonete, fazia a guarnição do automóvel. De lá, todos foram encaminhados à 6ª SDP. Dados sobre os criminosos foram repassados aos investigadores da Polícia Civil através do depoimento do proprietário da caminhonete e vítima do assalto. Carteira, documentos e valores que estavam dentro da caminhonete não foram subtraídos pela falta de tempo na ação dos criminosos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.